Ô galera, é a hora da malhação, hein? Muita saúde nesse corpinho. Tchacabum! Vamos nessa! Essa é pra quem gosta de malhar, ficar bonito e no verão arrebentar. E no compasso dessa dança diferente, sarado, saradão, vai vir dançar com a gente. Essa é pra quem gosta de malhar, malhar, ficar bonito e no verão arrebentar. E no compasso dessa dança diferente, sarado, saradão, vai vir dançar com a gente. Pra começar, sobe, desce separado, disposição, vai descendo até o chão, a bicicleta cotinha, tira o pé do chão pra começar. Sobe, desce sem parar. Disposição, vai descendo até o chão. Na bicicleta, pedalando de montão. Pulando a cordinha, tira o pé do chão. Quem malhou, malhou. Quem não malhou, vai malhar. E quem suou, suou. Quem não suou, vai suar. Na bicicleta, disposição. Vamos, rapidinho, tem mais uma sessão. Pula a cordinha. Pra esteira, quer ficar sarado, então não fique de bobeira. Na bicicleta, disposição, vamos rapidinho que tem mais uma sessão. Pula a cordinha, vamos pra esteira. Quer ficar sarado, então não fique de bobeira. Quem malhou, malhou. Quem não malhou, vai malhar. E quem suou, suou. Quem não suou, dança diferente, sarado, saradão, vai vir dançar com a gente. Essa é pra quem gosta de malhar, malhar, fica bonito e no verão arrebentar. E no compasso dessa dança diferente, sarado, saradão, vai vir dançar com a gente. Quero ver agora, hein? Pra começar, sobe, desce sem parar, disposição, vai descendo até o chão na bicicleta. Pra começar, sobe, desce sem parar, disposição, vai descendo até o chão na bicicleta, pedalando de montão, pulando a cordinha, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Pra começar, sobe, desce sem parar, disposição, vai descendo até o chão na bicicleta, pedalando de montão, pulando a cordinha, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Pra começar, sobe, desce sem parar, disposição, vai descendo até o chão na bicicleta, pedalando de montão, pulando a cordinha, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Pra começar, sobe, desce sem parar, disposição, vai descendo até o chão na bicicleta, pedalando de montão.